barulho, tumulto, o ar denso dos dias. Somos nós nesse assunto, no rumo várias vidas. Paz armada até os dentes, consciência que inibe as imagens na mente, conflitos nesse ringue. Pra enxergar o que me cerca, mantenho o sinal de alerta na hora certa pra não sofrer nessa guerra. Violência cita as preces e também nossos medos. Chove maldade em março, de janeiro a janeiro. Olhos pro que me cerca, sorte pra chegar ileso. E se estás inteiro, agradeça a Deus primeiro. Violência cita as preces e também nossos medos. Chove maldade em março, de janeiro a janeiro. Olhos pro que me cerca, sorte pra chegar ileso. E se estás inteiro, agradeça a Deus primeiro. Agradeça a Deus primeiro. Vista armadura contra o mal, que não avisa onde explode. Faz manchete de jornal, aumenta o ibope que promove. Aos olhos da oprimida, aos olhos do opressor, enfrenta nossos mitos, filhos da mesma dor. A vista não me engana no cenário tropical, contrastante, desigual, já é normal. O clima tenso nesse meio, é natural, pra onde vai, de onde veio. A liberdade leva o tiro certeiro, todo esse inferno, toda causa e efeito. Sou vitimado pelos que são eleitos, e no final fico dito pelo mal feito. Violência excita as preces e também nossos medos. Chove maldade em março, de janeiro a janeiro. Olhos pro que me cerca, sorte pra chegar ileso. E se estás inteiro, agradeça a Deus primeiro. Violência excita as preces e também nossos medos. Chove maldade em março, de janeiro a janeiro. Olhos pro que me cerca, sorte pra chegar ileso. E se estás inteiro, agradeça a Deus primeiro. Sorte pra sair, note ao chegar. Olhos pra seguir, forte pra andar. Sorte pra sair, note ao chegar. Olhos pra seguir, forte pra andar. Sorte pra sair, quando a voz da rua no seu ouvido sussurrar. Note ao chegar, mantenha os que invade e exala o ar. Olhos pra seguir, a luz do que te guia, não importa onde vá. Forte pra andar, no conflito desses dias que não escolhe vítima. Violência cita as preces e também os nossos medos. Chove maldade em março e de janeiro a janeiro. Olhos pro que me cerca, sorte pra chegar ileso. E se estás inteiro, agradeça a Deus primeiro. Violência cita as preces e também os nossos medos. Chove maldade em março e de janeiro a janeiro. Olhos pro que me cerca, sorte pra chegar ileso. E se estás inteiro, agradeça a Deus primeiro.